77 autorizado, final ILS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado a final do X-Way, reportará no localizador, 1776. Ano 273. Boa noite, a Propa 4. Afirmativo, Propa 4. Autorizado com fins, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída Bael, Pazol, Leda, voa direto por São Bidev e após a Preso 16. Frequência do controle 119.35, código 5525. Só confirma depois Leda direto? Depois Leda direto Bidev, por São Bidev e a Preso 16 após. Afirmativo, autorizado com fins nível 360, decolando no zero, com curva à direita, na saída da El, depois Leda, depois direto Bidev, Tampers, gol 16, e o controle 5935, transponder 5525, gol 1273. Correto, na estação número táxi. Chamada para o táxi, 1273. Salvador, boa noite, eu vou no 884, informação é Charlie, cruzou 210 a 150. 884, boa noite, acione a identificação, desse veio a chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 1016. Gente, 1016, desce via para 2000, vou no 884. Salvador, é o TAN 3197 com a Bravo para o Galeão, pronto para a cópia. 3197 com autorização. México 3197. 3197, pronto para 4? Pronto para 4, 3197. Autorizado, Galeão, nível 380. Decola pistão no zero, curva à direita, saída da El, após a El, lida, voa direto, posição Bidev. Após Upper November 857, posto seguro, Upper Zulu 16, posição Golf, Upper Zulu 4, posição Pouquinho. Controle 119.35, código transponder 5545. Autorizado para o Galeão, nível 380, decola da pista no zero, curva direita, a saída é a da El. Não copiou segunda posição, após ela vai ser Bidev. Upper November 857, posto seguro, Upper Zulu 16, Groof, Upper Zulu 14 e posição pouquinho. Controle 119.25, transponder 5545 para o TAM 3197. Está correto, só confirmando após da El, é posição Leda. Da El, Leda e direto Bidev. Está correto neste estacionamento táxi? Da El, Leda e Bidev. E acusará para estacionamento táxi 3197. Positivo. Para o pushback, gol no 273, posição 3. Prezado, reporte para o táxi. Reportado para o táxi, gol no 273. Trouxe o gol no 884. Gol no 884, controle. Autorizado, desvio, gol no 884, após desvio, vou para o de Itape. Gente, após desvio, vou Itape, gol no 8.4. Externo, gol no 776. Tem livre pouso no 776, na pista 10, venta de 18, 0 graus, 149. Livre pouso na 10, gol no 776. Na presente voa mais 10 milhas aproximadamente após autorizar a voadora. Autorizado, gol no 884 e autorizado final. ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Gente, reportará estabilizado no NOC após a duna, final do ILS X-Ray, gol no 884. Autorizado o táxi, o ponto de espera da 10, lá no ponto de espera chama a torre 198, decimal 612. Bono 273, obrigado, boa noite. Boa noite. Paulo Salvador, gol 1940 para push e acionamento na remota. O localizado, reporte para o táxi. Reportará o táxi 1940. Solo trip na remota para pushback acionamento. Aqui na remota do pátio 333, olha, reporte para o táxi. Fica atento à aeronave da Gol e no pushback também simultâneo. Paciente do Gol simultâneo, vai reportar para táxi o 5241 da Trip. Sete meia, solo 56, livre direito, a livrar 1219. Direito 219, 776. Salvador, boa noite, eu vou no 776, livrando na foto. No 776, prossiga táxi via alta, reporte para ingresso no pátio principal. Alta, reporte para ingresso no principal, vou no 776. Controle Salvador, o centro 560. Informação, bravo. 3560, acione identificação. Autorizado pro DITAP, desça para 3000 pés do QNH 1016. 3000 com 1016 com STAP na PRO, 3560. Torre, Salvador, 1273, na escuta? Pronto. No 273, a linha e decola da 1-0. O vento é de 1-8-0 graus, 1-6, nós. Autorizado a ganhar e decolar da pista 1-0. Vamos no 273. O controle de Salvador, o 3560, está livre da restrição de 5000 em TAP? Afirmativo, TAN 3560. Ciente, está livre da restrição, obrigado. Eu vou no 884, agora eu vou no Duna. Gente com 1884. Gol neto no nosso. 251 no caminho. 1935. Solo gol no 884, mais uma vez, para você pedir Deus, esquina pro 070. Gente com 1884, após desvio pro Dituna. Gente, 070 após o Dituna, gol no 884. Próxima Juliette, voo 776. 776, prossiga táxi, última esquerda via Índio Gate ao 01. Índia, porta 1, voo 776. Solo Salvador, gol 1940 para o táxi com 155 a bordo, 4 horas e 9, alterna Galeão. Copiado, 155, 49 Galeão. Está autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto para pistão 0, no ponto para torre no 8.62. Autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, gol 1940. Solo 5241 da Trip para táxi, 51 na borda, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Copiado Galeão, 4 horas 51, irá seguir o 737 da Gol no ponto para torre no 8.62. O ponto espera 18.62, vai seguir com 5241 da 3, obrigado. Olha. 08, pronto para pushback acionamento, tá 3197. Autorizado, retorno para táxi. Rodará, tá 3197. Chegou no 884. Ajuste, gol no 884. Afirmativo, gol no 884, QNH agora em Salvador, 1097. 1097, gol no 884. De 1080 graus, 132. A linha aí decola, 1940. Salvador, boa noite, é o 35241 na porta 090. Boa noite, Trip 5241. Autorizado a linha em manter na 10. A linha mantém 5241 na pista 10. Para o controle? É o gol no 884, estabilizado na 10. Boa noite, 884, chamei Torre, Salvador em 1 no 8.6. 386, gol no 884, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, é o gol 1884, estabilizado na final da 10. 884, boa noite, continua a aproximação, reporte externo. Reportará externo, gol no 884. E o reportará estabilizado. Decolou 05, controle 935. Controle 10935, gol 1940, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, gol 1940, decola na Dael. 40, contato radar, suba para nível 360, ao cruzar autorizado. Proa de Leda, gol 1940. Autorizada a proa de Leda, subindo para o 360, gol 1940. Para o táxi, o TAM 3197 com 1106 a bordo. Autonomia e alternativa? Alternando Guarulhos com a autonomia de 4 horas, o TAM 3197. Contato 4 horas, Guarulhos 106, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa, pelo ponto espera da pista 10, no ponto espera torre 1.8.6.12. Juliette Alfa, no ponto espera torre 1.318.6.12, 3.197. Correio Gol no 884, vai passar externo, estabilizado. Copiado no 884, estamos aguardando a pista livre. Gente, passou o escoto, Gol no 884. E a informação? Desvio 940. Autorizada no 940. Mesmo vento com o Gol no 884. 180 graus, 13 nós. Gente. No 804 tem livre pouso, vento de 180 graus, 13 nós na pista 10. Gente, livre pouso com o Gol no 884, 10. Trip 5241, decolou 07 com controle 1935. Controle 1935, boa noite, obrigado. Conta com 273, chame centro, Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251, 3325, 1273, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, o trip 5241. Boa noite, trip 5241, contato radar, suba para nível 340, na saída da EL. 340 da EL. Possibilidade da presente apurada, El? Dois, quatro, um, autorizado. Proa de Leda. Leda na proa. Obrigado. Gol no 940 após desvio, vai proa de Leda. Após desvio, Leda, 1940. Dois, guardião, 07, prossiga. Ok, sente, guardião, tá, aguarde coordenação com o solo. O guardião 07, guardião, temos um tráfego da Gol que acaba de pousar na 10. Então prossiga seu táxi via pista em uso, ok? Pista em uso para liberar, para prosseguir para o pátio 3, pista 10. Firmo, na presente direto para a cabeceira 10, guardião 07. Gol no 884, solo 09, livre à direita, ao livrar 1219. Livre à direita, ao livrar o solo 219, gol no 884. Torre Alta 3197, ponto de espera da 10, pronto. Frente 3197, mantém o ponto de espera. Mantém 3197. 3560, boa. Boa. Salvador, tá 3560. 3560, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. 3560. Solo Gol no 884, livra a pista. Gol no 884, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette, gate 612. Via Alfa Juliette, o gate 612, Gol no 884. Gol no 940, efetuará desvio por mais quantas milhas? Por mais 5 milhas no 940. Sem sobrevoo na aeronave. Afirmativo, prosseguirá direto para 3 sem sobrevoo na aeronave. Guardião 07. 3197, para informação, temos um helicóptero, ok, prosseguindo, não irá sobrevoar sua aeronave, o mesmo está prosseguindo para o passo 3. R3-1-9-0. O vento de 180 graus no meio dos de nós. Tem livre pouso na 1-0. Autorizado pouso na 1-0, portanto 3-5-6-0. Então 3-1-9-7, após pouso do Airbus da companhia, ali mantém na 1-0. Após o Airbus da companhia nacional, ali mantém na 1-0, então 3-1-9-7. Copiado, guardião. Então, 3560, solo aos 14, livre à direita, ao livre a 1219. 3560. Confirme? Ciente, então 3560, 1219 ao livre. No chame centro Recife, 125.1, alterno 33.25. Lete, gate ao 9. 3560, ciente. Nós, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da 1-0, são 3-1-9-7. Gate é 13325. Afirmativo, trip 5241. Uma boa noite.